ouve, é chora no calor da doida. Circuito é o fim, chora no calor da doida. Até os pulinhos sim, é chora no calor da doida. Verde depois, é que a maloca fica doida. Conspirou assim que é, plá! É circuito, não para em pé. Zum, zum, zum, eu já sei de qual que é. É por aqui, ninguém é Zé. Se pá é só de coach, cabreiragem tem de monte. De longe, bem de longe, tranquilão que nem um monjo. Fumaça na chaleira, francamente sexta-feira. Corre de mil grau, popular na bagaceira. Um lanche na padoca, vendo o nascer do sol. Do barraco do fumaça até o campo de futebol. Quando rolava uma pelada na ponte de quebrada. Dois loucos na cobrança, pacamente perturbada. Moringando Dom Juan, pé de pano da quebrada. Eu vi descer o beco na intenção de ir pra casa. Viradão, rebordose, sono com cachaça. Quando levantou a cabeça, deu de cara com as quadradas. Chorou no calor da doida, no esparro da cromada. Os capa de pistola, os boca de vitola. Se faz aí de bacia, na biqueira também chora. Olha na surdinha, na doida, vejam só. Ó, oh, como disse o esparradão, ninguém melhor, ninguém pior. Várias mancadas acumuladas, vários tiros do nada. Escalando nos outros na quebrada, tia aterrorizada. Desce da van, corre pra casa. A última, tio, foi de rachar. Não foi legal. O truta no sistema, perrei coisa e tal. Enquanto isso, essa senhora na lábia do animal. Talarico sem vergonha, no sambão passou, foi mal. Pneu com óleo diesel, a cobrança de mil grau. Mil grau. E o Zé ouve, é chora no calor da doida. Circuito é o fim, chora no calor da doida. Até os pulinhos sim, é chora no calor da doida. Verde depois, é que a maloca fica doida. Enquanto isso, mano, sai descabelado. Pra se tocar no morro, alguém chorou no asfalto. Sequestro, relance, perseguição. Cabu, se não sair da minha cola, eu passo fogo nesse escuro. Não adianta ser zorro, é pior pros Robocop. Quando eu passar o rádio, o bagulho vira ibope. Pra super-herói, criptonita é granada. Os HK sobe na laje, é 2 milhão e não dá nada. No beco da favela é mó, cena do louco. O importante é ter respeito e não testar a fé dos outros. É que o moleque indignado com os polícia pau na jaca. Foi correndo morro acima, dando golpe na matraca. Não foi bem os malotão, mas corre, corre, não dá nada. Dá pra agilizar carretos, bright e umas prata. Só que o estado paga uns arrombados. Pra conspirar com os mano doido pra atrasar o lado. Por aqui ninguém é caça, malandragem não desiste. Vende ponto 40, metralhador é o seguinte. Quando meteu a cara na bura na quina da viela. Doido pra catar o mosca que fazia parte dela. O repórter já foi, juiz foi mais de dois. Os polícia não tem boi, pra nós aqui feijão com arroz. Esse é o pé do morro, e tanto tiro de fuzil. Ninguém vê, ninguém viu, quando foi ver, vê o quê? Circuitou, alma subiu, chora no calor da doida, Jão. A milhão, na banguela da favela, disparado camburão. Dois polícia baleado, dois com os olhos bugalhados. Chorou no calor da doida, esparradão tava louca. Ouve, é chora no calor da doida. Circuito é o fim, chora no calor da doida. Até os pulinhos sim, é chora no calor da doida. Verde depois, é que a maloca fica doida. Antenas parabólicas, pescoço de mangueira. Rena, é pescoço de trena. Vulgo militão, pior que as tia da rodinha. Coro intrometido, seu celular é mó casinha. Quem sabe, jornal não traga sua imagem. Guela, nós estamos aqui só de passagem. Vários males, truta dos da Atena, dos pedões e do Ninhales. Os mano fazendo fumaça, o bate fundo lá na praça. E o dedo de gesso com o pescoço na vidraça. Liga pros parentes até fora do estado, pra falar dos bate fundo que acontecem no cerrado. Os olhão do tio é bem pior que boca de barril. Aonde já se viu pôr a vida por um fio? É, pelo prazer de ouvir um. Ligou, foi a 30ª na cena do dedo duro. Uns tipo desse aí na quebrada é sem futuro. Quando não tá na janela, o vacilão tá lá no muro. Farolete, Castelo até no escuro, catarro de quebrada, morte na sentença. Se spank na biqueira, quando foi ver saiu de cena. Problema, problema, problema. É nem pediu perdão. O tempo foi curto, chorou no calor da doida. Apanhou, foi absurdo. Mascabada na moringa e lá se foi mais um bicudo. Pode crer, elite das ruas, conspiração rap, WT. Aí, o Zé Polvinho é daquele jeito, morou, mano? E o Zé Polvinho é chora no calor da doida. Circuito é o fim, chora no calor da doida. Até os policiais é chora no calor da doida. Verde depois é que a maloca fica doida. É que a maloca fica doida.